Salvador, bom dia, azul 4808, Porto Espera, visual contrato do Trafo. Azul 4208, após a passagem monitorizada, aí mantém a pistão zero. Após a passagem ali, mantém 4208. Tan 3663, solo aos 1101, direita solo 121 decimal 9. Direita 219, obrigado senhor. Tan 3663, livrou na sua escuta. Juliette 3663, taxi via Alfa, Juliette Portão 2. Alfa Juliette 2, obrigado, senhor. Os 1103, controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, o Xanera 6225, no localizador. O Chiné 6225, bom dia, continua aproximação, reporte, marcador externo, baixado e travado, ajuste 1015. 1015, reporte no externo com trem baixo travado, 6225. Tráfego Salvador, bom dia, TAN 3179, alcança de tráfego para Guarulhos, no 3820, tá, tem informação mais. Eu só não copiei a matrícula, é o 3179, confirmando? Afirmativo. Informação Juliette, confere a guarda, coordenação em cópia Guarulhos 3179. Coordenação 3179. Morning, 5437 to Golfing, split level 360, I have Juliet. Conforme o estimate de destaque. Desculpa? PLBT of your flight plan. Oxiné 6225, solo 807, direita solo 121, decimal 9. 219. Off block time is 1141. 1141, it's a little early for your AC clearance. Stand by one. When your flight plan comes, I will call you to call. Thank you, stand by. Torre, bom dia, Gono 9, 16, final da 1-0, baixou o travão. Gono 922, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 0, 1-0 graus, 04 nós, ajuste 1-0 no 5. Livre pouso 1-0, Gono 922. Tá molhado, senhor? Negativo. Obrigado. Afirmo. 3179 está autorizado Guarulhos, nível 380, via Zulu 44. Decolagem 110, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, vou direto eu. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5162. Transponder 5162. 179 correto, reporte pronto, 4-3. Chama pronto, 4-3. Uno 922, solo azul no Uno, direita solo 121, decimal 9. 219. 1922, livrando. 922, táxi via Alfa Juliette, portão 741. Alfa Juliette, 741. Trip 54, 37 graus. Voador é Alta 3279. Prossiga. É, pra confirmação, senhor, inicialmente tínhamos a Upper Zulu 2 Zulu no nosso plano. É, confirma a Upper Zulu 44 pra nós, certeza. Vou confirmar sua roda, senhor, no chão. Se der pra confirmar até qual posição a gente voa na 44, dá uma facilitada, certeza. Não entendi. Então, se der pra dar uma confirmada, se for a Zulu 44, até qual posição a gente voa na 44, dá uma ajudada. Entendi. Voador, bom dia, Xerene, a 2, 3, 0, galera. Xerene, a 2, 1, escute a Juliette, aguarde cópia. Entende a Juliette, valeu, cópia, né? Bom dia, portal 9911 para a cópia Fortaleza. Bom dia, o terceiro para a cópia, informação Juliette. Certo, Juliette, valeu. Delta. No LOC estabilizado, reportará que tem baixado checado. Sente a porta de baixada travada, ajuste no 0 no 5. 0 no 5. No 1 no Dalchané, confirmando, é 38 que pediu? Afirmativo, senhor. Que é o baixado travado? Afirmativo. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado pouso, certo, Delta. Sete-nove, na escuta? Afirmativo, senhor. Confirmando que a CHG do voo do senhor é pela Upper Zulu 21, realmente a sua rota. O senhor está autorizado no 38, via Upper Zulu 21, conforme a rota do seu plano, a CHG. E a sua saída será Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar, após voo direto Alessa, intercepta Upper Zulu 21. Agora. Chamamos. Proteja a rota em que é a saída. Então, 380 via Pesolo 21, saída Arbor, Elefa, após intercept e segue. 3179, correto, reporte pronto. Obrigado. Boa, Xané 6211, pronto, a cópia? Ativo, seu Pesolo 4. Autorizado por Galeão, nível 380, via Pesolo 10. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto bridge, controle em 1-20-80, e o seu transponder 5177. Ativa, autorizado para o avião, 3-0, via peso 1-0, decola 1-0, confere a curva direita, compra o perfil da El Leda, após Leda, voa bridge, controle 2-2-208. E transponde 5177. Comandador, cuidado, estou na Delta. 6211, cotejamento correto, reporte pronto. Certo, Kilo Delta vai estacionar onde? Mata. Kilo Delta, reporte na Lima. Baixado travado, 6212. Né, 6312, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 08 nós. 0, curva esquerda, saída Momo, frote, após frote, conforme a rota do seu plano. Controle 19, correção, controle em 120, decimal 80, transponder 5120. Autorizado para Fortaleza, no 310. 1-0 a pista, esquerda fora, Momo, frote, segue conforme apresentado, controle 2080, transponder 5120, total 9991. Total correto, reporte pronto, eu puxo. Reportará o total. Torres Salvador, bom dia, UTA 3304, passou a Ipitinga com trem baixado travado. Gente, UTA 3304, continua a aproximação, aguardando pista livre. Desculpa, corrigindo, passou Simbra, aguarda pista livre, UTA 3304. UTA 3304, ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, UTA 3304. Pessoa na Lima, o Triângulo Delta, para o Pátio da Mata. Pushnet 6312, solo 222, direita solo 121.9. Livrando primeiro direita solo 21.9, Xenem 6312. Luciano, aquilo Delta da Lima, Mike, chame no ponto de espera da Quebec para ingresso na pista. Lima Mike, reportará na Quebec para cruzamento. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, vou direto bridge. Controle 1-2-0, decimal 8. Torre 1-1-8, decimal 6. Transponder 5-4-0-2. Do pouso, pista 1-0, 3-3-0-4. 1-0, posso curvir direita na perfilda da El. Leda, então bridge. Controle 1208, torre 1186, transponder 5402, 5437. 5437, correto, reporte pronto. Repertará. Paulo Salvador, 7319, está foto funcionando em 6211, autorizado, puxa no 4. Autorizado, obrigado. Paulo Salvador, 7319, está foto funcionando em 6179, autorizado, reporte táxi. Cabo Táxi 379. Salvador, bom dia. O Xané 6212 livrou, agora está na Alfa. 6212, bom dia. Alfa, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Xané 6212. Salvador, o Xané 6225. Prossiga. Gentileza, senhor. A saída prevista para nós para Brasília. A rota que não preencheu? Nosso plano está fluído a Perisco 10. Só um minutinho. Oi, Salvador, bom dia, está 3859, está passando 5 para baixar o trabalho. Bom dia, TAM 3859, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 5. Vai dar 3859. TAM 3304, no solo 224, direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, direita, 3304. Salvador, gol 923. Prossiga. Solicito 360 para Guarulhos, Mente Juliette. Sente no 923, aguarde coordenação em cópia, Juliette, confere. Alô, Salvador, 3304, Alfa. 3304, via Alfa e mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Alô, teria saída prevista para o 923. 923, saída da Euleda, a correção, sua saída é Arbó, após Elétrica. Arbol, após o atingindo a Juliette, o Xenem 6312. 6312, prossiga via Juliette, portão 10. Via Juliette, prossegue portão 10, o Xenem 6312. A sua saída é a Momo Nidza. Momo Nidza? Sim, Momo Nidza. Novembro, Índia, Delta, Sierra Alfa. Tá, ciente. Copiado, agradecido. Aguardo da autorização. Ciente. Alfa, está Juliette, 3304. 3304, prossiga o portão 5, via Juliette. Cópia. 923, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 21. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 1-2-0, decimal 80, E o seu transponder 5407. 360 autorizado, decolando da 10 com curva à direita na saída agora. Após eleva, upper Zulu 21-1208 é o controle. 5407 está no transponder, o voo 923. 923, correto, reporte pronto. Portaremos. Salvador, eu tenho 3859, bom dia. 3859, táxi Alfa, mantenha-se a Juliette. Alfa vai manter a Juliette, tá 3859. Salvador, Salvador, eu tenho 3179 para o táxi, com 56 a bordo, 4 horas e 10 até na HDM. 3179, 159 no POB, vai taxiar via Pátio e Índia, seguindo o tráfego da Oxané. Com espera a torre 118, decimal 62, ajuste no 095. Partiu será ajustado o 0195, vai aqui a retaguarda da lavadora, já vai confirmando o POB, senhora, 56 somente. Ciente, 156. Negativo, senhora, 056. 056 no POB.